Chegou o nosso circo na cidade, trazendo alegria e felicidade. A nossa turminha já está preparada pra fazer você dar muitas risadas. Chegou o nosso circo na cidade, trazendo alegria e felicidade. A nossa turminha já está preparada pra fazer você dar muitas risadas. O domador traz o seu leão, que sentado dá a pata em cima da sua mão. E traz também o seu chimpanzé, mas que macaquinho que não larga do seu pé. Sendo alegria e felicidade, a nossa turminha já está preparada pra fazer você dar muitas risadas. A dupla de palhaço é o piriri e o pororó. É tanta palhaçada que você vai rir sem dó. O malabarista se equilibra muito bem, e o mágico eu prometo que não vai sumir ninguém. Quem tá feliz vai bater com a mão, feliz vai bater com o pé. Quem tá feliz solta um gritão. Quem tá feliz pede um bisão. Chegou o nosso circo na cidade, trazendo alegria e felicidade. A nossa turminha já está preparada pra fazer você dar muitas risadas. Chegou o nosso circo na cidade, trazendo alegria e felicidade. A nossa turminha já está preparada pra fazer você dar muitas risadas. Pra fazer você dar muitas risadas.